elas fotos na academia. E de baby doll vem de manhãzinha. Se só acorda depois das 10 na maresia. Pra quem você mandou aquele coração tamanho G, assim bem grandão? Eu não sou bobo, isto não é amizade, isto é traição. Meus metais, Lucas, Carlos. Gigantes da Seresta, ao vivo. Eu te avisei que a festinha com as amigas ia dar merda. Eu te avisei que você mudou o jeito de me tratar. E agora não venha dizer que é coisa da minha cabeça. Porque um dia fumaça, fogo e cego eu não sou. Você mandou aquelas fotos na academia. E de baby doll vem de manhãzinha. Se só acorda depois das 10 na maresia. Pra quem você mandou aquele coração tamanho G, assim bem grandão? Eu não sou bobo, isto não é amizade, isto é traição. Meu coração. Portal do Arrocha. Eu te avisei que a festinha com as amigas ia dar merda. Eu te avisei que você mudou o jeito de me tratar. E agora não venha dizer que é coisa da minha cabeça. Que um dia fumaça, fogo e cego eu não sou. Pra que você mandou aquelas fotos na academia? E de baby doll vem de manhãzinha. Se só acorda depois das 10 na maresia. Pra quem você mandou aquele coração tamanho G, assim bem grandão? Eu não sou bobo, isto não é amizade, isto é traição. Um abraço ao nosso compositor, Valdir Pierre.